Harvest.com. Fala pessoal, mais um Gabi Estática, eu sou o Flyfish e hoje estou aqui com a Vi. Olá. O Aiken. E aí galera? Aiken. Tudo bem, pessoal? Gabi Estática. É. E Fábio. Oi, tô aqui. Porra, já começou assombrado essa. Porra, velho. É um tema sério, a gente tá zoando aqui. Então, hoje a gente vai falar de um tema, que é uma coisa que me interessa muito. É mais um da série de mistérios, a gente já fez dois. Um meio avacalhado, né, que foi o de fakes. O outro de mistério mais geral. E agora a gente vai puxar pro sobrenatural, falar de fantasmas, né? Eu acredito nos espíritos. Mesmo sendo católica? Cara, eu sou uma católica meio... fajuta, né? Não praticante mais, eu não pratico mais. Faz sentido. Eu acredito nas coisas que eu quero, só. Porra, valeu. Então, eu sou mais ou menos assim, igual a Vi, de católico não praticante, mas eu sou... Isso não existe, né, velho? Começa por aí, né? É. Religião é quando você pratica, né, cara? Se você tem uma religião que você não pratica... Você... Não necessariamente, cara. Se você acredita nos dogmas, nas paradas daquela religião, mesmo se você não for lá na igrejinha rezar, escutar o padre falando, se você é daquela religião. Ah, sim, é. Você não frequenta a igreja, é diferente. É, ué. Então, mas assim, eu acredito sim, cara. Muita coisa estranha, sacou? É, como o Jô Soares costumava falar no programa dele na época que eu assistia, se a caneca virar pra mim e falar oi, Aiken, eu não vou me assustar muito, sacou? Cara, mas eu vou falar pra vocês que o catolicismo, tecnicamente, ele prega que não tem fantasmas nem nada, né? Mas os mais modernos, os padres mais modernos, já aceitam a presença de... Mas peraí, a gente precisa... Calma, separar. Calma. Assim, uma vez na vida eu fui me confessar. Foi só uma vez que eu fiz isso na minha vida. Eu nunca, você tá melhor do que eu, cara. Tá tudo acumulado. Tá melhor do que eu também. Aí eu tenho esse problema, assim, que às vezes eu vejo umas coisas diferentes. Eu conversei com ele e ele virou para mim e disse: minha filha, mas isso é normal, isso acontece mesmo. Frequentemente, existem pessoas que são mais sensíveis e frequentemente veem esse tipo de coisa. Mas como uma boa católica, você deve rezar para que esse espírito vá embora e siga o seu caminho. Ah, eu já ouvi essa história também, de rezar para aquele... De um padre, é a primeira vez que eu escuto isso. Porque, assim, o cristianismo, né, eles não se acreditam na existência de fantasmas de pessoas, né? Pessoas desencarnadas. Mas oficialmente, eles não podem acreditar. É, oficialmente, exatamente. Mas, assim, eu fiquei curioso. O que é que você vê de vez em quando? Ah, eu sempre vi, né? Vultos, escuto coisas que não dá pra explicar. Do nada, às vezes eu tô sozinha, eu vejo as coisas aparecendo. Mas você vê coisas bem definidas? Você vê uma pessoa ou você vê, assim, algo rápido passando? Não vejo uma pessoa, rosto, braços, essas coisas, mas eu vejo a forma. Sei. Uma coisa que eu sempre achei estranho da... Que eu sempre fui cristão, né? Eu nunca fui católico, mas sempre eu tô cristão. Mais assim, então. Mas não tive uma igreja em si. Eu apenas acredito em Cristo e pronto. Agora, eu sempre achei estranho aquele pessoal, então, que se diz assim católico e tudo, aquele pessoal mais dogmático, né? Que não acredita na presença de fantasmas, espíritos e tal. E vai lá pro cemitério rezar no túmulo do ente querido e tal. Pô, mas se... Então o cara não tá ali pra te escutar, pô. Então pra que você vai rezar lá? Pra que você vai falar não, com mas ele, assim... né, cara? Você reza pela memória da pessoa. Então, mas você pode ir em qualquer lugar, não precisa ir no cemitério. Isso é mais a questão do, tipo, pela pessoa ter visto o ente querido sendo enterrado ali, você meio que vê como aquele lugar o último lugar onde que ele estava. Uma coisa simbólica, então, né? Então acho que é mais um lance psicológico do que um lance... De fé, né, cara? É. Mas assim, vocês realmente acreditam que existem fantasmas? Ou é assim, tá no campo da dúvida ainda? Eu acredito. Eu, geralmente, quem acredita nessas coisas é quem já viu alguma coisa estranha, né? Eu nunca vi nada muito explícito que eu tivesse certeza que era alguma coisa realmente estranha. Sempre tive dúvida quando eu vi alguma coisa, sempre achei que era algum reflexo, sabe? Nunca vi nada assim que eu ficasse realmente crente que era algum espírito, alguma coisa estranha mesmo, né? Mas eu acredito muito nisso, porque eu já vi muitos relatos de pessoas aí, e pessoas com uma certa credibilidade, né? Tem até uma menina, uma mulher que eu trabalhei já com ela, inclusive ela é conhecida também da Manu. Manu pode até comentar aí, né? Nossa visitante. Eu até já comentei lá no, naquele Gavestato, que eu não sei se foi de Lendas Urbanas ou primeiro de Mistérios. Lembra que eu falei da menina que via, né? As coisas. Você via quando ela falava daquilo, eu conseguia notar a seriedade com que ela falava, né? Tava andando assim no corredor da casa, aí traz aquela visão panorâmica, né? Você não consegue ver um pouco do que tem dos seus lados, né? Quando ela passava assim pelo banheiro, via que tem alguém no banheiro lá, sentado no vaso, cara. Essas coisas desse tipo, né? Pode crer. E outra, o filho dela também, que era novinho na época, tinha uns 3, 4 anos, ele não tem noção do que é isso nem nada, né? Mas ela disse que várias vezes o menino chega assim: mãe, vem aqui ver esse menino, sabe? Chamando ela pra ver aqui, vem ver esse menino. Ela falava: João, não tem ninguém em casa não, João, por favor, não tem ninguém não, sabe? Pelo amor de Deus. E o pior é que ela vê e se caga de medo, que tem gente que vê e meio que... Já abstraiu, já. Já se abstraiu, né? E ela se caga sempre, pô. Nem sempre, agora, apesar que ela falar que nem sempre é um espírito mal, mas sabe? Ela conseguia... Dá pra distinguir. Ela via quando era uma coisa ruim ou era uma coisa... Não uma coisa boa, mas uma coisa sem intenção ruim com ela, sabe? Eu acredito, cara, nessas coisas. Acredito. Minha mãe já viu. Tinha uma pessoa muito pouco religiosa. E ela, quando era nova... Minha bisavó morreu, né? E ela viu, no caso, a avó dela. Quando ela entrou na cozinha, a avó dela tava sentada em cima da geladeira. E ela disse que tem... Nossa. Muito clara disso, de ver. Ela era criança ainda. É, era meio criança. Aí ela até fala: eu nem sei se eu cresci, às vezes eu posso ter tido alguma ilusão de criança, sei lá, de. E criança às vezes fantasia muito, né? Aí, não sei, pode ter sido, mas eu lembro claramente da minha avó sentada em cima da geladeira. E na época eu acho que ela nem teve medo, né? Eu acho que não cai a ficha, né, cara? É, exatamente, não cai a ficha quando você é criança, exatamente. Pô, que surreal, né, cara? Sentada em cima da geladeira, né? Cara? É, cara, é aí que tá, né? É uma coisa. Cara, eu acho meio bizarro, velho. Chega a me arrepiar aqui. É, pô, é. Tô com medo de olhar pra geladeira agora. Tão foda que tá me dando uma sede da porra agora, velho. Eu lembro que meu pai falava, né? Não, mas se eu morrer, eu vou voltar aqui pra vocês. Meu irmão falava, né? Não volte, não. Olha, eu vou sentir muita Fica saudade. Tranquilo. Mas não precisa voltar, não. Se for voltar, volta em sonho, que eu vou entender, sabe? Não precisa voltar. Cara, esse negócio de sonho, tem gente também que recebe por sonho, né? Algumas coisas. Quando meu avô morreu, eu vi o meu avô em sonho, e ele disse pra mim: eu tô indo embora. E tipo, eu não sabia que meu avô tinha morrido. Eu tava na minha casa, meu avô tava no hospital, aí, tipo, de madrugada, ele veio pra mim e falou assim: olha, eu tô indo embora e tu tem que ir embora. Aí eu acordei, quando eu acordei o telefone tocou. Caraca. Era 6 horas da manhã, era minha tia ligando avisando que meu avô tinha morrido. Eu, quando, no dia 2 de janeiro, quando meu avô morreu também, tive um sonho mais ou menos assim com meu avô, cara. Só que foi depois eu saber que ele tinha morrido. É, mas eu acho que isso é relativamente natural, até o caso do Davi, porque de qualquer forma ele já tava internado, né? Já, mas ele não tava tão ruim. Sim. Agora aconteceu, pronto, pra não dizer que não aconteceu nada, teve uma coisa bizarra. Claro que também pode ter sido uma coincidência do caralho, né? Mas tinha um cara, quando eu estudava na sexta série, colégio, que eu sempre fui aquele nerdão mesmo, né? Desde pivete, sempre teve um valentão que ficava querendo intriga comigo. Eu, né, lembro da sua cabeça na privada. Então, tinha um maluco lá, que ele era até repetente, sabe? Ele estudava lá com a gente, e ele era gigante, né? E ele sempre tinha intriga comigo, né? Sempre tinha. Chegava assim, passava por mim, ele me empurrava, ou... Por nada, eu nunca fiz nada pro cara, mas tinha essa intriga. Agora, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu sonhei uma vez, que ele vinha, esse mesmo cara, numa situação dessa, vinha, né? Só que quando ele chegava perto de mim, em vez de ele empurrar ou brigar ou nem nada, ele começava a chorar. Por nada, assim, eu não entendi. No outro dia, não sei se foi um dia, foi na mesma semana, não sei se foi no outro dia, eu fiquei sabendo que esse cara tinha morrido afogado. Eu não sei se o Fábio lembra, que o Fábio estudou no mesmo colégio que eu. Alguém morrendo afogado, não lembro. Foi um caso, ó, eu fazia sexta série, você devia fazer então o primeiro ano, ensino médio. Foi um caso que ele tava com o pai dele no carro, né? O carro caiu num lago, num rio, sei lá o que era. E afundou, né? E o pai dele ficou preso no cinto de segurança. Aí ele parece que conseguiu ainda se libertar, só que ele voltou pra tentar salvar o pai. Aí acabou morrendo. Cara, lembro vagamente disso aí, cara. Vagamente. Aí morreu o Josh, tanto como o pai dele. Mas veja só, também é uma certa mistura aí com o espiritismo, né? Aí o que vocês acham, assim, de espiritismo contra a religião? Eu me identifico muito. Minha mãe, ela tem uma época aí que ela se interessou pelo tema, saiu lendo bastante sobre espiritismo. E pelo que ela contava, tinha muita coisa que eu achava interessante. Inclusive, o espiritismo, até puxando um pouco pro lado nerd, né? Ele é uma doutrina que ele acredita muito na vida em outros planetas. Não sei se vocês sabiam disso. Eu conheço, mais ou menos. É isso. É bem fantasiosa essa parte, pelo menos. Não, cara, eu não acho não, sabia? Só que ele fala assim, o seguinte, que a Terra é o lugar onde está brigando os espíritos mais inferiores. Ou seja, até a pessoa mais bondosa da Terra ela ainda tá nessa subdivisão dos mais inferiores. Que merda, ai, eu não aceito uma doutrina que fala isso, não. Vou pegar os superiores, vou conquistar o planeta deles e depois jogar uma bomba nuclear lá, pra largarem de ser trouxa. Mas eu acredito bastante nisso. E disse que o único espírito superior que teve... Assim, eu posso estar falando merda, né? Então, se tiver alguém espírita aí, pra corrigir. Mas parece que o único espírito superior que teve até hoje na Terra foi Jesus Cristo. Diz que ele que foi o único superior que teve até o momento. Que é uma doutrina que ela é cristã também, né? Que ela não é uma coisa pagã. Na verdade, colocando em termos RPGísticos, assim, o espiritismo é um template que você coloca na raça, né, cara? Ele é tipo meio elfo. Você pode ser um humano meio elfo ou um halfling meio elfo, por mais bizarro que seja. Só que aí você pode ser um cristão meio espírita ou sei lá o quê. Esse é o Diego. Oi? O cristão meio espírita é você. Eu não tenho nada predefinido, não, cara. Se eu fosse pegar todas as minhas crenças, eu ia ter que fundar uma religião nova, sabe? Eu não acho que tem uma religião apenas que tá totalmente certa, sabe? Eu acho que até às vezes, talvez todos estejam certos, mas cada um tem a sua forma de ver a fé, né? De tratar a fé, de cada um tem cara, sua forma, né? Eu acho muito interessante, mas eu não me converteria a uma religião hoje em dia. A nenhuma. Mas assim, a pessoa da ciência aqui nesse programa sou eu, né? Ah, é, né? E assim, é, né? Eu vejo assim, a ciência é uma coisa, uma esfera do conhecimento humano, e a religião, o espiritismo é outra esfera, as coisas não se misturam. E uma coisa que me incomoda muito no espiritismo é essa parada de eles tentarem ser uma ciência. Ali não tem nada de ciência, cara. Ah, mas eu não acho que eles venham assim, tipo, substituir a ciência de alguma forma, não, sabe? Não, não é substituir. O que se você... Eles tentam ser uma ciência. Exatamente. Eles dizem que todos os fenômenos podem ser provados cientificamente. Não podem, cara. Pelo menos não agora. Ah, entendeu? Cara, mas é, aí que tá. Eu também não sei que pessoa espírita falou isso pra você. Assim, até onde eu sei, eles não pensam dessa forma, né? Acho assim, que eles acreditam que tem umas pessoas aqui na Terra que tem um espírito um pouco mais elevado, que são os médiuns, né? Eu também, tudo isso que eu tô falando de espiritismo, eu tô falando já por minha mãe leu e falou pra mim, sabe? Eu mesmo não fui a fundo sobre o tema não, né? Mas assim, que ele tem as pessoas que têm um espírito mais elevado e elas conseguem se comunicar com outros espíritos. Aí que tá, é questão de fé. Eu não acho que é cientificamente provado. Fé é fé. Você acredita ou não acredita, sabe? Justo. Se você acha que aquilo dali tudo tem coerência, você às vezes nem sabe por que você acredita, mas você acredita de alguma forma. É aquela história de seguir o coração, né? Por mais clichê que seja. E não a mente, né? Não, mas as pessoas que eu já conversei me falaram isso, né? As pessoas que frequentam. Agora, por exemplo, você vê como a minha crença é uma coisa totalmente híbrida, né? Tem uma coisa do espiritismo que eu não acredito, que é o lance da reencarnação. Aquilo você ter o seu corpo e você vai morrer e depois você vai nascer de um africano, guerrilheiro, coisa desse tipo, né, cara? Até porque eu, como sou cristão, Jesus Cristo não reencarnou, né? Ele ressuscitou. Ressuscitou. É, ele voltou para o corpo dele, né? Eu acredito nisso, que você pode voltar para o seu corpo. É, mas isso é um artifício que eles usam para explicar algumas coisas, por exemplo, o fato de uma pessoa nascer com problemas de deficiências físicas e outra não. Por que isso acontece, né? Como se aquela pessoa estivesse pagando um crime que ela fez numa vida passada. Essa é a explicação. Ah, o cara não simplesmente pode ter tido problema durante estágio de feto, não. É, cara. Ele não pode ser genético. Tem claro. Crime na vida passada. Mas eu acho que, tipo, na verdade, se você desconsidera o lance da reencarnação do espiritismo, você não tem nem como considerar esse lance que você falou de que você acredita mais dos outros planetas, que na Terra os espíritos são menos avançados e tal. Porque a base pra isso do espiritismo é a reencarnação, entendeu? Que você vai melhorando o seu estágio até que você vire um espírito de nível superior. Eu acredito que vai ter tipo um dia do juízo final que você vai voltar pro seu corpo. Acho que é isso. Cara. Eu sei, mas isso não dá base pro... Pra evolução, você tá dizendo. É, pra evolução espiritual que o espiritismo acredita. Mas eu acho que você está em constante evolução. Mas você não pode evoluir como um espírito mesmo? Eu acredito que sim, está em constante evolução. E o lance também é que o espírito, ele não regride, ele sempre está evoluindo, sabe? É que meu pai fala até que é um alívio, né? Que ele pelo menos nunca vai ficar pior do que ele é, né, cara? E falando isso. Mas ele pode ficar estacionado. Pode ficar estacionado por eras, às vezes, né? Mas o que o Aiken falou realmente faz sentido. Eu tô até começando a questionar isso que eu pensei. Então. Essa reencarnação. Mas ele pode também evoluir como espírito, sabe? Aí o Fábio tinha falado antes, eu ia até comentar, isso que ele falou da, das deficiências, né? Que às vezes ele tá pagando. E esse lance daí não é que você foi punido por uma entidade espiritual, não. Esse pessoal, segundo a doutrina espírita, eles escolhem, com aquelas deficiências para pagar alguma coisa deles, para tipo se redimir, sabe? Isso. Aí, por exemplo, também pode acontecer uma pessoa, às vezes uma mãe, ou melhor, uma mulher casada que quer ter filho e não consegue engravidar, sabe? Ela não tem... é estéril, né? E não consegue engravidar e vira um trauma, porque ela sempre quis ter filho e nunca vai poder, né? Isso muitas vezes é uma pessoa que em outra vida cometeu um aborto, sabe? Ela tá pagando pelo que ela fez no passado. Ela escolhe pagar, ela escolhe ter uma vida que ela vai ser uma mulher estéril para pagar o aborto que ela fez na outra vida. Não que eu acredite em tudo nisso. Cara, assim, o espírito... Mas ela não pode ser simplesmente estéril porque ela comeu muito. Ela foi intoxicada com mercúrio quando era pequena. Ela não pode ter simplesmente sido isso. Não, mas não é que ela nasceu com isso. Não tô dizendo que ela nasceu, né? Não, pode então... ser. É, não, pode ser uma coisa que tem acontecido na vida dela, mas tipo, não tem aquela história que fala, pô, por que eu mereço isso, né? Será que eu fiz uma coisa na vida passada? É essa história, né? Eu não, não tô dizendo que eu acredito nisso. É essa vida, você atravessou sem olhar pros dois lados. Por isso que você é. É, pô, então tem muita coisa assim, é o que eu falei, é de fé, né? Eu acredito em alguns princípios, algumas coisas do espiritismo e outras não. Esse tipo de coisa mesmo eu acho que é um pouco fantasioso, né? E também eu não sei, talvez sim, médium mesmo, pudesse falar comigo, até me convencesse mais, né? Cara, o espiritismo é a religião mais divertida que tem, cara. É, né? É que tem mais filme, né, cara? É muito divertido. É que tem mais novela. Acho que você tinha perguntado, Fly, se alguém teve experiência aqui, né? Sim. Se alguém viu alguma coisa, então. Eu sei que você tem. Cara, tive uma, na verdade eu acho até extremamente fácil de ser explicada, mas eu tive uma bem sinistra. É, algum tempo atrás, há um bom tempo atrás, que eu tava, assim, dormindo, sacou? É. E é essa mesmo que eu comentei com você? É, acho que é essa mesmo. É, foi essa mesmo. Pode continuar. Eu tava dormindo, cara, e eu, tipo, sabe quando você tá meio acordado e meio dormindo ainda? É a paralisia de sono, que a gente comentou, não foi? No Janine Gabi Estático. É, então, exatamente. E, cara, eu tá mais ou menos preso nesse estado e eu vi na porta, assim, do meu quarto, uma criatura bizarra flutuando, assim. De repente ela meteu três mãos em cima de mim, assim, começou a me arrastar pra fora da cama. E, assim, isso eu não sei se eu tava realmente acordado ou não, mas eu sei que eu saí pulando da cama, assim, ainda com a sensação de toque no meu braço, na minha perna, assim, já rezando, sacou? Saí voando. E pra fazer o Ike rezar, o negócio foi... Foi, cara, foi sinistro. Foi não, muito não sei se tenso, foi bem cara. Essa, você falou, tipo, tem uma menina, cara, que você falou que a porta tava aberta. Nossa. É, exatamente isso. Era assim, a criatura parecia ser uma garota com um vestido branco, assim, flutuando na minha porta. Só que a cara meio demoníaca, sacou? Sinistro. Azul, né? A clássica, é, né? Com os cabelos todos bizarros, revoltosos. Ah, eu me lembro que a gente comentou alguma coisa uma vez, que tinha uma bruxa de não sei o que lá, que uma aparição que muita gente tem, não sei se é o seu caso, né? É. Que tem nesse estado da paralisia de sono também. O Homem do Chapéu. É, mas não é o Homem do Chapéu, que não. Eu comentei, que também é geralmente associado à paralisia do sono, né? É, mas era uma outra coisa, assim, que você poderia ver também, que era parecido com uma bruxa, uma mulher, assim. Esse Homem do Chapéu, ele é conhecidamente na área norte-americana e europeia, se eu não me engano. E essa da bruxa é muito conhecida aqui pro lado da América do Sul. É a jurisdição, né, do espírito. É, jurisdição dos fantasmas, né, cara? Bruxa, velho? Ah, na verdade é uma velha que pisa ou pressiona o peito da pessoa e a pessoa sente que não tá respirando. E é um lance de paralisia do sono, é uma alucinação associada à paralisia do sono, só que o bizarro é que todo mundo que tem a paralisia do sono... É isso que eu ia falar. Tem a mesma visão, sacou? Porque assim, você vendo o Aiken, pra quem nunca ouviu isso, vê o Aiken falando, acho que é a maior galhofa do mundo, né? Ele tá doido, né? Mas eu achei foda, cara, que tem num fórum aí, eu acho que a gente até colocou o link desse fórum na época, colocado, acho que foi num Gavistato, que é Lendas Urbanas. Tinha um moleque lá, porque ele tinha visto uma mulher desse tipo, sabe, uma velha, sei lá, numa hora de uma paralisia de sono dessa. E disse que o foi que ele depois foi ver um documentário na Discovery, depois falando da mulher que ele tinha visto, tá ligado? Ele, caralho, porra, que isso? Ninguém sabe dizer o que é, sabe o que acontece. É uma parada muito estranha, né, cara? Porque ver o mesmo tipo de criatura por pessoas que nem conheciam essa história é muito... Mas o mesmo tipo de criatura também, a gente não sabe, né? Porque cada um vê de uma forma, mas na hora de contar e todo mundo fala que é a mesma. É, não, mas assim... também. Beleza, mas você é uma velha, muita gente pode ter uma explicação assim, porque geralmente muitas crianças têm medo de velho, né, cara? E uma velha é uma coisa escrota se olhar assim e ver, uma parada feia, né, cara? Então é compreensível que, por exemplo, uma pessoa reviva um medo de criança nesse estado de paralisia do sono. Mas, cara, um homem de chapéu é muito específico, cara. É muito específico, sacou? Esse é que é o lance estranho da parada. Eu conheço uma pessoa que já me contou história, pessoa próxima a mim, né? Que é uma, muito parecida com essa história do homem do chapéu. Só que o que ela dizia? Ela via um homem, né? Com um terno, bem vestido, usando um chapéu de, assim, antigo também. Só que ela não conseguia ver o rosto. E bate exatamente com essa descrição que vocês estão falando. Só que... Aí. Nunca ouvi falar dessa história, não. Que era uma aparição recorrente, não. Nem essa pessoa sabe também. Pra você ver, cara, essa que é a parada... sinistra. Tem até uma parada da Wikipédia falando sobre essas visões do Shadow People e do Homem do Chapéu. Agora, o que eu acho que perde a credibilidade dessas coisas é porque aí quando começa a ter as primeiras histórias, aí já começa a gente fazer montagem, fazer vídeo. Aí por isso que eu acho que perde muita credibilidade. Se a gente olhar pela maneira científica, agora o Fábio vai ficar puto, que ele é o cientista da gente... Às vezes pode ter, eu não tô dizendo que seja um espírito, mas a própria alucinação mesmo, uma ilusão de ótica. É, cara, pessoal, algumas coisas, alguns fenômenos podem ser explicados. Por exemplo, a sensação de presença. Isso é normalmente associado a fortes campos magnéticos que tem ali, sei lá, perto da sua casa, por exemplo, como antena. Isso pode induzir a sensação de presença. É, às vezes uma caixa de luz exposta que tá dando curto, assim, aquele eletricidade forte costuma dar essa sensação mesmo de você tá sendo observado, sendo seguido e tal. Porque assim, né, cara, o cérebro humano ele trabalha com energia, eletricidade e tal. É só impulso elétrico ali. Agora então me explica. Teve uma vez que eu peguei, tava na minha casa, tava aqui, fui dormir, apaguei a luz. Deitei na cama, eu deitei, não fez nem 10 minutos e eu comecei a escutar passos dentro do meu quarto. Mas passos pequenos. Eu dava pra saber que eram passos pequenos. E eles ficaram andando pelo meu quarto por um tempo rápido, sabe? Como se estivesse correndo. Aí, de repente, o passo começou a andar mais devagar, como se estivesse vindo na direção da minha cama. Você tava de olho fechado? Eu tava. E sentou na minha cama. Aí é foda. Eu senti o colchão afundando, entende? Você abriu o olho pra ver o que era? Tava escuro. Eu tinha acabado de falar. Cara. Ela tava se cagando de medo. Eu ia ver medo, o quê? Eu tava com medo desgraçado. Sabe, cara. No máximo, colocaria o cobertor por cima da cara, né, velho? né? Eu não abri o olho, eu não me permitiria abrir o olho nem se eu quisesse. Não, se abrir o olho não ia ver nada, tá tudo escuro, porque o quarto da Vi é um breu gigante. Tava tudo escuro, eu senti o coxo afundar e senti muito medo. Eu tentava gritar, eu não conseguia gritar, óbvio, né? Nessas horas nunca, a voz nunca funciona, né? Detalhe que você dorme com a porta fechada, né? E a porta não se abriu. É, né? A porta fechada. Porta não abriu. E aquele negócio, né, cara? A voz não funciona e as pregas relaxam, né, cara? Vai ser cagado, puxa, né, velho? Não, eu não tive esse incidente, não. Aí, tipo, sabe, quando você sente muito medo e a única coisa que você quer é que a coisa saia, eu cheguei a chorar de medo. Comecei a rezar, coisa que eu não fazia há muito tempo. Comecei a rezar. Eu rezei, só lembrei de rezar. Rezei tudo enrolado, misturei uma oração com a outra. Ave Pai Nosso, né? Ave Pai Nosso, foi uma coisa horrorosa. Mas aí, depois de um tempo, assim, eu não sei dizer também quanto tempo foi, porque pra mim pareceu uma eternidade. Porra. O colchão voltou ao normal e saiu. Mas assim, e em termos de tamanho, parecia ser... Parecia ser uma coisa pequena. Parecia ser tipo uma criança. Tipo, como se fosse um dos meus sobrinhos. Você escutou som mesmo, sem ser passos? Eu senti respirar. De voz? Não. Eu escutei respirar. Respirar? Eu senti sentar e escutei respirar. Isso aqui é um foda, mano. E assim, beleza, existem explicações científicas pra esse tipo de avistamento. Por exemplo, no caso do lance que aconteceu comigo, existe um fenômeno que... Agora eu não vou lembrar o nome, cara, mas assim, você tá dormindo, sacou? Você entra num estágio profundo de sono, mas retém certo ponto de consciência, sacou? E quando você tá sonhando, você realmente sente aquela parada. Tipo, você sente o toque, você sente dor e tal, mas no sonho. É. Se você tá com o cérebro no estágio de sonho, mas mesmo assim tá consciente, quando você acorda, você ainda sente, tá sentindo aquela parada, sacou? Sim, entendi. Mas a questão é, você sente, mas por que que, por exemplo, o lance que eu vi é visto por milhares de pessoas que sequer conheciam essa história pelo mundo todo, sacou? Uhum. É um tipo de medo ancestral que toda a humanidade tem. Não tem ainda explicação pra tudo nesse lance. Ué, pra essa conversa, puxar pra Cthulhu é dois palitos, ó. Fiz um ponto de doer. Mas assim, por exemplo, uma bruxa. Por que tanta pessoa tem essa visão dessa bruxa? Um sujeito de chapéu, que é um lance tão extremamente específico. Sacou? Mas eu acho que isso pode ser explicado pelo subconsciente. Não chega tanto a ser uma coisa ancestral, mas, por exemplo, bruxa, a gente desde criança é explicado que é um vilão em geral. É o que eu falei, uma velha é um troço escroto de se ver. Não, mas tipo, mas assim, uma chapéu, sombra de chapéu é uma parada muito específica e não é antiga. Tipo, chapéu não é um lance antigo o suficiente, pelo menos nesse estilo Fedora, não é um troço antigo o suficiente pra ter se enraizado no subconsciente da humanidade inteira, sacou? É verdade. Eu não acho que não é igual cobra, o sujeito sonha com cobra, tem pânico tal, sacou? Altura. Não é um lance igual a esse. Não, mas você tem que concordar o seguinte. Porque o homem de chapéu, essa imagem, é como se fosse uma coisa meio obscura, né? Ele é como se você não conseguisse ver o rosto dele, né? Toda vez que você vê alguém de chapéu, de forma que o chapéu esteja escondendo o rosto, já é uma coisa assim meio que suspeita, né? Como uma pessoa de capuz também. Quando uma pessoa esconde o rosto, é uma atitude suspeita. Se você tá vindo na rua, em um beco esquisito, sei lá, e você vê alguém vindo, escondendo o rosto, você não vai achar suspeito? Eu acho que é mais a forma que ele vem. Ele não vem de chapéu mostrando a cara. Ela vem de uma maneira que muita gente que não consegue ver o rosto, né? Eu acho que é isso que é uma coisa que é aquele negócio da atitude suspeita que tá no subconsciente. Não o fato de ser um chapéu, pode ser um capuz. É muito mais fácil ter a visão de um sujeito qualquer segurando uma arma, sacou? Mas a arma acho que é uma coisa muito explícita também, cara. Ah, cara, mas tipo, usar chapéu é específico demais, sacou? Esse é o problema na minha visão. É um troço muito específico. Sei, pra tanta gente ter. Né? É, pra tanta gente em tanto lugar diferente ter, sacou? Igual o Fábio nunca tinha ouvido falar desse lance, a não ser dessa amiga dele que reclamou com ele, que falou com ele. E aí, da onde que ela viu isso, sacou? Histórias. Alguém tem mais alguma aí? Cara, eu tenho umas. Manda aí. Mas não aconteceu comigo. Ah, pode ser. Então é assim, é daquela história assim, que você foi com o pé atrás, né? Porque é muita coincidência mesmo. É. É difícil ter explicação. Por exemplo, tem um colega meu, era ateu, e teve uma época da vida dele que começou a acontecer muita coisa errada. Muita merda. É, ateu tem que se fuder mesmo. Sacanagem. Por um acaso, esse cara foi num centro espírita, numa sessão lá, um médium, não sei como é que funciona lá, contou pra ele que ele tava ainda sofrendo problemas de uma vida passada. Coisas que ele tinha cometido e que tinham os espíritos apreendendo ele por causa disso. E contou a história, né? O que ele tinha feito. Mas tipo o que tava acontecendo? Coisa errada com ele? Gente morrendo, perdendo emprego, essas coisas? É, coisas parecidas com o que aparece, por exemplo, nesses programas de... Ah, de autoajuda, né? É. Sei. Ou então esses programas de evangélico, que é... Não, problemas na minha casa, briga, não sei o quê. Uhum. Aquela encenaçãozinha lá e musiquinha de fundo. É. Aí, tá, beleza. Eram dois espíritos que estavam atrapalhando a vida dele, segundo o médico. Aí o que acontece? Esse cara se mudou pra São Paulo, foi trabalhar lá. E os meus problemas acontecendo, né? E o que aconteceu? Ele deu na telha dele e ele ia num centro espírita lá em São Paulo. Ele chegou lá, no centro, e o médium lá contou exatamente a mesma história que o cara tinha contado na cidade original dele. Mas assim, sem tirar nem pouco. Aí ele ficou bolado, velho. Aí o que aconteceu? Ele entrou nessa hora até o treme nas bases, né? É, pô. É exatamente a mesma história. E pessoas que não se conheciam, né? Um médium em Recife e outro em São Paulo. Ah, esse que é o esquema, cara. Não se conhece que a gente saiba, né? Na verdade, tem uma grande rede de... Conspiração, né? De conspiração de médium que eles, tipo, passam mensagem um pra cada... Pra todo mundo, né, cara? Na hora que eles vão atender o cara, eles pegam o nome completo, colocam lá no computador, já aparece todas as informações que os outros mandaram. É. O banco de dados. Vai. Mas, assim, é uma coincidência grande, né? E se eu visse essa história, assim, de um, sei lá, um desconhecido, eu tô nem aí, mas é uma pessoa confiável. É, isso que eu ia perguntar. Pessoa sensata. Sensata. não é bem uma história sobrenatural, mas é aquela a história do colégio. Assim, foi uma coisa meio idiota, na verdade. Que tem a ver com aquela parada da brincadeira do copo, né? Ou da caneta, quando você é criança. Acho que era que você colocava as palavras no papel e a caneta, né? Ah, era outra versão do copo, né? É, uma versão do copo. É igual do copo. E deu uma febre na hora do recreio, essa porra, velho. Pirralha tudo brincando lá. Aí eu lembro que teve uma sala lá num dia desse, na hora do recreio, que surgiu a história de que a caneta tinha se movimentado sozinha, sem ninguém ter pego. O que aconteceu? O colégio que a gente estudava era o colégio de freira. Mas assim, essa história se espalhou, assim, em 10 minutos por todo o colégio. E as crianças, tudinho, pegando bolsa, indo pra capela, correndo. Ai, meu Deus. E nego correndo, que não sabia nem por que tava correndo, né, cara? Aquele caos na escola, porque só ficou 3 pessoas na sala de aula. Sabe? Aí um dos 3 fala, é muito massa você soprar a caneta, né, cara? Começou a falar a história do colégio lá, eu pensei que era a história do jogador de basquete fantasma, velho. Você já ouviu essa história? Ah, da professora de educação física. Cara, eles estudavam no colégio assombrado. Olha pois só é, que velho. Coisa. Você se lembra da professora, né? Que eu não vou dizer o nome. Ah, galega, né? É. Ela é professora de educação física, né? Um dia ela saiu da escola. Aí surgiu a lenda urbana, porque geralmente ela era a última a sair, fechar o ginásio e tal. E desde que teve um dia que ela foi fechar o ginásio, ela viu uma bola de basquete se encestando sozinha. Ai, meu Deus. Caraca. Essa lenda saiu dela, foi? Não. Professora? Eu escutei dos estudantes lá. Ah, tá. Eu escutei dela, mas a história que rolou foi essa, né? Porra, a lenda ia subir um nível comigo agora. É, disse que ela não teve mais coragem de... É. Ah, mas eu acho que depois disso aí, do que surgiu de coisa, porque não tem aqueles encontros já de jovem, né? Que o povo dormia lá e tudo. Tinha, de Fórmula 1, essas coisas todas. É. Então, muita gente ia pra tomar banho no banheiro da quadra, né? Que tinha chuveiro solar. Aí teve um pessoal que foi tarde da noite lá, um cara, sei lá, não sei. E essa história é aquela história que você escuta de um, é o outro conta pra outro, né? É. E tudo lenda urbana. Uh-huh. Aí teve um cara desse que foi tomar banho por último, pô. E ele não viu nada, mas ele escutou o som de bola batendo na quadra, sabe? Tuf, tuf, tuf. Então, o cara não quis nem ver o que era, né, velho? Saiu com tudo. Aí já tinha essa história do jogador de basquete fantasma, né, velho? Só... Rapaz, eu acho que eu tô vendo fantasma aqui. Peraí, deixa eu perguntar aqui. Você vem em paz ou vem pra fazer alguma coisa? Cara, eu ia me assustar muito se ele, o Fábio tivesse... Cacete, velho. Samara, velho. Caralho, foi bizarro isso, velho. Tô com medo. Eu tô de boa. Eu joguei sal grosso em volta da casa, tô tranquilo. Queima na fogueira. Não. 1, 2, 3, já. Pronto. Faço a apresentação então, ou alguém quer fazer? Manda aí. Beleza, é o 20, né? É. Fala pessoal. Peraí, 1, 2, 3, já. Oxi. Ó, já foi. Já foi. Ô, maluco. Eu sono, velho. Mas vai, já comecei. Já. E aí pessoal, mais um Gavi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Flyfish e tô aqui com a Vivi. Olá. Então, Vi, o que é que a gente tem que falar hoje? Espera um pouco. Tá olhando a pauta? Não. O que, menina? Sei, ah. Eu queria espiar. Como é que eu ia saber, pô? Desculpe. Então, a gente tá com uma parceria nova aí, Caverna do Jedi. Ou é Caverna de Jedi? Caverna do Jedi. Que substituiu o antigo Louvores a Cristo, que é do nosso amigo Mac. E não é só o Mac, né? Tá uma galera lá, né? Tá o pessoal do antigo Louvores e também tá o pessoal até dos os nossos outros parceiros também, né? Tem o pessoal do Umbrella Media Center, que a gente falou no programa passado. Do Naruto. Do Naruto Arena. Acho que ele deve apagar tudinho e deixar só um, né? Então acessem aí. É um portal aí, né? não fala só do Star Wars. É um portal que fala de várias coisas. Ah, ainda falando de parceria, nosso amigo Cabral, do Lag Mental, teve seu blog deletado. Que simplesmente sumiu. Ele acordou um dia desses e quando foi entrar lá, disse, seu blog não existe mais. Foi deletado. Aí eu perguntei o que ele pretende fazer. Disse que pretende fazer outro blog, né? fazer o quê? Então, ele já tá até construindo lá, então vocês olhem aí que a gente mudou o link. Agora é lag-metal. Eu não tenho certeza, então cliquem lá que vocês vão ver. Então, recebemos um e-mail do Lanier, link. Lanier. Francês? Lanier. Ah, cara, não sei. Então. Pra quem não sabe, Lanier Link é o Burns. É, eu acho que ninguém sabe quem é Burns também, então não vai mudar. Do Umbrella Media Center. Então, vamos ao e-mail. Salve ratos e traças. Aí, entre parênteses, ele escreveu, sempre quis dizer isso. O nosso jargão que a gente nunca fala, né? Só escreve, né? É. Primeiramente, quero isso na leitura de e-mails da próxima edição do Gavi Estática e tenho dito. Pronto, está aí, atendido seu pedido. Nem precisa mais ler o resto. A gente não tem muita opção mesmo, né? Então não se preocupe, não. Essa semana, resolvi ouvir novamente todas as edições do Gavestática e já estou na edição 13. E quero parabenizar o trabalho. Me rendeu boas risadas e momentos de imensa sabedoria. Só pra constar, fiquei chocado ao saber que os nórdicos não usavam capacete com chifres. Isso abalou tudo o que eu acreditava sobre essa mitologia. E quero fazer um protesto e dizer que as edições sem o Ivozin não são a mesma coisa. Herege? E me respondam, por onde anda essa figuraça? Se encontrarem, diga que vou botar ele pra me pagar e mandar ele colocar essa do seco sem caôzinho. E diga também que ele faz muita falta, não desmerecendo os outros integrantes do programa. E quero ele de volta logo. Beijos na bunda de todos. O Ivozinho tá devendo ele? É isso? Deve tá devendo, né? Ele tá devendo a gente também. Vamos cobrar esse menino mesmo. Tá devendo R$6, aquele miserável. Maldito seu. Ah, sim. Tá perguntando pro Neanda ele. O Ivozinho, ele tá meio afastado do blog, porque ele tava com uns problemas aí pessoais, faculdade, trabalho, um monte de coisa. E ele tava sem tempo de postar mesmo, e de gravar. Eu falei com ele lá, se ele queria gravar qualquer dia desse, ele disse que podia ser, né? Então, vamos ver se a gente traz ele de volta qualquer dia desses aí. Se a gente não conseguir trazer ele de volta, a gente pode trazer o fake dele também, né? O estagiário. Já é alguma coisa. Qualquer dia desses o fake vai aparecer. Sim, Vi. Para quem quer mandar um e-mail, como o Burns, o que é que ela deve fazer? Mandar um e-mail para engavetados@gmail.com. E só para lembrar, a gente já falou uma vez, a gente tá com um fórum. A gente fez recentemente. Então, pessoas, entrem lá, se registrem e postem. E até a próxima. Tem mais alguma coisa pra falar, Vi? Tchau. Tá bom. Tchau.